Em 1954, na Suíça, o Brasil ainda trazia o desastre da Copa de 50 atravessado na garganta. Mas dessa vez, quem tinha que se preocupar com o fantasma do favoritismo era o fabuloso time da Hungria. Para o Mundial de 54, o Brasil teve que disputar as eliminatórias pela primeira vez. O time brasileiro era bom e não teve dificuldade para garantir a vaga, vencendo Paraguai e Chile. Depois da derrota de 50, o Scratch brasileiro tinha passado por uma grande renovação. Agora, o técnico era Zezé Moreira. E do desastre de 50, apenas Castilho, Nilton Santos, Bauer, Baltazar e Rodrigues ainda continuavam na seleção. E desses, somente Bauer tinha jogado a fatídica final. A CBD resolveu até abandonar o tradicional uniforme branco e azul. Na campanha de 54, a seleção estreava o verde e amarelo. Surgia o Scratch Canarinho, apelido dado pelo saudoso jornalista Geraldo José de Almeida. E os novos craques eram homenageados pela música popular brasileira. Espetacular, Maurinho e Brandãozinho, Peludo, Didi, Juninho, Bauer, Santos e Pinheiro vão até a Suíça para ganhar do mundo. Como na Copa anterior, o Brasil ficou no grupo 1 e o nosso adversário na estreia seria o mesmo México que em 1950 goleamos por 4 a 0. O time brasileiro passeou no estádio Servette, em Genebra, e o artilheiro Baltazar abriu o placar para o Brasil. A fama do Cabecinha de Ouro, como era chamado o atacante do Corinthians, inspirava a música popular brasileira. Baltazar, Baltazar, Baltazar, Baltazar, vira o Cabecinha, 1 a 0 no placar. No final da partida, vitória brasileira por 5 a 0. O regulamento da Copa de 54 era muito confuso. Cada grupo tinha dois cabeças de chave que não teriam que se enfrentar. Portanto, o segundo jogo do Brasil era contra a Iugoslávia, que tinha vencido a França, a outra cabeça de chave. Ninguém na delegação do Brasil entendeu bem o regulamento, como conta o jornalista Gerson Sabino. Ganhamos do México 5 a 0, fomos jogar contra a Iugoslávia. Até hoje a cara da gente cai de vergonha. Pelo regulamento, com empate, nós dois estávamos classificados, indo para a prorrogação. Os iugoslavos sabiam disso, os brasileiros não sabiam. E eles gritavam, achum, achum, quer dizer, maneira, maneira, brasileirada, não sabia o que era, estava dando duro. Acabou empatado, felizmente, né? É, Gerson, felizmente terminou empatado. E o empate de 1 a 1 colocava Brasil e Iugoslávia nas quartas de final e eliminava a França. O gol brasileiro foi marcado pelo genial Didi, o maestro do meio-campo, o criador da folha seca, aquela cobrança de falta marota que enganava os goleiros adversários. E é o próprio Didi quem conta o segredo. Quando eu comecei a bater a folha seca, eu batia com minha chuteira normal, 41-41. E eu sentia, né, que havia folga. Então eu passei a pôr uma chuteira um menor. Então, o Zagallo, por exemplo, ele não batia com a perna direita. A chuteira do Zagallo era uma chuteira perfeita, que não tinha nenhum defeito, porque ele só pisava, andava, ele nunca batia com a perna direita. Então, eu pegava aquela chuteira e entrava uma luva no pé. Está aí o segredo da folha seca contada pelo seu criador, Didi. O próximo adversário do Brasil seria a poderosa Hungria, grande favorita para o título. Na primeira fase, o time húngaro simplesmente estraçalhou. No jogo da estreia contra a Coreia do Sul, os húngaros, comandados pelo magistral Ferenc Puskás, venceram por 9 a 0. No segundo jogo, o disciplinado time da Alemanha também não fez frente e foi impiedosamente goleado por 8 a 3. O Brasil tinha que enfrentar um dos melhores times que o mundo já viu. A Hungria se classificou marcando 17 gols em apenas 2 jogos. O húngaro Kocsis era o artilheiro da Copa com 7 gols. Além disso, o time estava invicto há 4 anos, 29 jogos sem perder. O zagueiro Nilton Santos relembra a expectativa dos brasileiros para o jogo com a poderosa Hungria. Quando a Hungria chegou na Suíça, foi aquele corre-corre. Eles treinavam contra times de fábrica e metia 10 gols. Numa dessas vezes, a seleção brasileira, o Zezé, levou para ver a Hungria treinar. E eu tive até, discuti um pouco com o Zezé, que eu tinha muito respeito por ele, mas eu digo, vocês chegam de lá falando maravilha, que os caras são ótimos, que os caras jogam para burro, voltam impressionados, de olho arregalado, por que que eu vou lá? Para voltar impressionado também? E no dia do jogo eu me saí muito bem. A grande esperança brasileira para o jogo era a ausência de Puskas no time da Hungria. Um estiramento muscular deixou o maior craque daquele Mundial fora do jogo contra o Brasil. Mas mesmo sem Puskas, o time húngaro era infernal. Com apenas 7 minutos de jogo, o Brasil já perdia por 2 a 0. Aos 18, Djalma Santos descontou de pênalti para o Brasil. Um jogo nervoso e violento. Nilton Santos e Bosic se estranharam e foram expulsos. Depois foi a vez de Humberto ir para o chuveiro mais cedo. O time brasileiro perdia a cabeça e a Hungria mandava no jogo. Final, Hungria 4, Brasil 2. Do campo, as provocações continuaram no caminho de volta para o vestiário. E até Zezé Moreira, o técnico da seleção brasileira, acabou entrando na confusão. É o próprio Zezé Moreira que conta o episódio. Não foi nada mais, nada menos do que a minha atitude diante de uma ofensa. Hã? Quando terminou o jogo, nós perdemos de 4 a 2. O vestiário era um caminho só. A gente descia uma escada e depois subia outra para ir para o vestiário. Vestiário da direita, quem entra ficavam os húngaros. Lá da esquerda ficavam nós, brasileiros. Que tinha havido um incidente antes, que eu fiquei com um par de chuteiras na mão, chuteira do Didi. É. E eu estava com aquele par de chuteiras na mão, quando eu descia a escada que ia subindo para ir para o vestiário, tinham 3 ou 4 húngaros, assim, e disseram para mim, ó, Moreira, Brasil! Cuspiram em cima de mim. O que eu tinha que fazer? Eu cheguei à chuteira e joguei. Mas a briga acabou não dando em nada e o jogo, que na verdade era a batalha mais importante, já tinha sido vencido pela Hungria, que seguia em frente para enfrentar na semifinal o bicampeão Uruguai. Para o Brasil, a Copa de 54 terminava ali. Ainda sem o grande Puskas, a Hungria precisou de um tempo extra para vencer os uruguaios. 2 gols na prorrogação garantiram a vitória húngara naquele que foi considerado o melhor jogo da Copa de 54. Na outra semifinal, a Alemanha surpreendia a Áustria com uma goleada de 6 a 1 e se classificava para a grande final contra os húngaros. Quase 65 mil pessoas lotaram o estádio Wankdorf, na capital suíça Berna, para assistir o que todos pensavam que seria a consagração da magia do futebol húngaro. Afinal, quando se enfrentaram na primeira fase, a Hungria tinha humilhado os alemães com uma goleada histórica de 8 a 3. Mas jogando em função do regulamento, o técnico da Alemanha, Sepp Herberger, vinha poupando seus titulares, enquanto a Hungria ainda não tinha conseguido colocar Puskas de volta à sua melhor forma física. A Hungria começou o jogo final de forma arrasadora. Com apenas 8 minutos de jogo, a Alemanha já tinha levado 2 gols. Mas o time alemão era valente e aos 17 minutos já tinha conseguido empatar. Dali para frente, o que se viu foi o preparo físico alemão prevalecer ao talento dos húngaros. Faltando 6 minutos para o término da partida, o Ponta Han fez 3 a 2 para a Alemanha, conseguindo o que ninguém acreditava que era possível: tomar a Taça do Mundo das mãos da Hungria. Como em 50 no Maracanã, o time favorito terminava a Copa de mãos abanando. A Alemanha era a grande campeã de 54. Para a Hungria, restou o consolo de ter em cóccix o artilheiro com 11 gols. 54 foi realmente a Copa dos Gols. Um total de 140 gols foi marcado, numa média de 5,4 por partida. Um recorde que não foi batido até hoje. A Copa da Suíça marcou a despedida de Jules Rimet da presidência da FIFA depois de 34 anos no cargo. Inegavelmente, o futebol deve muito a ele. Superando enormes dificuldades e até a própria guerra, Jules Rimet fez da Copa do Mundo um grande sucesso. Ele morreria 2 anos depois, com 83 anos de idade, sem imaginar que a taça que carrega o seu nome, a taça Jules Rimet, ficaria para sempre com o Brasil. A seleção brasileira voltava para casa de cabeça em pé. Tinha sido eliminada pela Hungria, que afinal era o melhor time do mundo. Pelo menos a boa campanha do Brasil mostrava que o trauma de 50 já tinha ficado para trás. E a torcida não perdia por esperar. Começava a despontar no Brasil uma geração de craques fabulosos que transformaria definitivamente o futebol brasileiro na maior potência mundial. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! G